Melhor vida é aquela vivida, né, seu Zé? A melhor vida é aquela que você é feliz, né? Essa é a melhor vida que tem. Meu com Deus. Simplicidade, com amor e com fé, né? Com fé. Você não tem que ter medo de errar. Você não pode ter medo de aprender. Eita. Graças a Deus, então. Quem erra também aprende, né? Aprende? Aprende. Não pode ter medo de... Você não pode ter medo de errar. Pode... O problema é você ter medo de não aprender. Se você erra e aprende, você não vai cair no mesmo buraco. É. Não é assim? Tá certo. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não via. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não via. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não via. Quando eu vim da Bahia, estrada eu não via. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Cada encruza que eu passava, uma vela eu acendia. Tudo bem com o senhor? O senhor tá bom, filho? Graças a Deus. O senhor tá bom? Tô bem. Só o pastor nosso Senhor do Bom Fim, que lhe abençoe, lhe ilumine, lhe dê paz, saúde e felicidade, viu? Sim, que assim seja. Tá assim? O senhor tá bom? Tudo bem, rapaz. Tchau, pastor. Tudo bem. O senhor tá bom? Dá uma vela branca pra mim, filho. O senhor tá bom, filho? Tô pra conversar, bem. Né? Oh, graças a Deus. Tu gosta de falar? Ah, gosto muito. Oh. Pode ser essa, acho que tá bom. Então dá vela marrom, tá bom? Vela marrom, rodou. Acabou vela branca, então tá queimando bastante aí, hein? Não é não? O pessoal queima até não ter mais. O senhor estava por aqui já? Acho que eu estava. Graças a Deus. Nós, os guardiões, tudo da mesma farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco? O senhor pode explicar esse... É um ponto riscado que o senhor fez, né? É. O que significado tem cada coisa e cada risco desse? Ali tem um sol, né? Tem. Um sol, três cocos e um balaio. E uma ferradura. Não. Como é que é isso aí? Um sol. Um sol. A lua. Ali a lua. Três cocos. Ah, o coco e a machada de Xangô. Olha mesmo, a machada. Aberta de um lado só, machada de um lado só. Por quê? Quer saber por quê? Por quê? Porque tanto na força do sol, como na força da lua, eu trabalho na radiação de Xangô, tá certo? Tanto na força do sol como da lua, o senhor trabalha na radiação de Xangô. Isso. Só isso. E entendeu? O coco? O coco é pra mas dizer eu... que... Eu sou o Zé do Coco, meu filho. Ah, é mesmo? Sou eu. É quase um coco só. E o senhor veio aqui para conversar, eu vi o senhor conversando aí. É, então, estávamos aqui conversando. Agora falta, o senhor trouxe água para o passarinho bebe, passarinho bebe, eu quero que não bebe. Não eu bebe? Quero no cuité, viu? O coco não veio, né? Coco não, meu pai. Então, dá o cuité, um bocadinho. Como é que o senhor chama, meu filho? Jefferson. Jefferson estava por aqui, tá certo. Então... Seja bem-vindo aqui à casa do baiano, viu? Sim. Eu não sei no que eu vou poder ser útil, mas estamos aqui, né? Sim, é útil, sim. É, o senhor responder as nossas perguntas. Baiano Zé, é Zé do Coco o nome do senhor? É Zé do Coco, é. Zé do Coco. Sim. E o senhor veio da Bahia? Da Bahia, eu sou baiano, lá do Senhor do Bofim. Olha, isso quer dizer que na última encarnação do senhor nasceu na Bahia? Eu sou baiano de lá. Eu não sou baiano que é daqui ou de outro estado do Brasil, não. Eu sou baiano mesmo. Tá certo. Da Bahia, a cidade é Senhor do Bonfim. Cidade, Senhor. Salve, nosso Senhor do Bonfim. Salve, nosso Senhor do Bonfim. E qual que é o senhor já ouviu falar de Nossa Senhora das Candeias? Já, isso. O baiano que... Aonde mais tem na Bahia é igreja e devoto de algum santo. Tá. Sim, já ouvi sim. Entendi. E o senhor é devoto de qual santo? De todos os santos. Assim não fica de... Nossa Senhora do Bonfim, Nossa Senhora da Guia e Nossa Senhora das Candeias. Nossa Senhora das Candeias. E se for ligar com o orixá, tudo é a mesma coisa, né? É a mesma coisa? Se for fazer o tal do sincretismo. Sincretismo. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá com o charuto na boca. Fica... Tô entendendo. Viu, filho? Não. Tô entendendo, sim. O senhor me dá licença aqui, doutor? Sim, povo. Sim, por favor. O senhor quer uma cadeira, meu pai, pra sentar? Não, agora não quer sentar, não. O senhor quer que eu sente? É. É mais bonito? Fica bonito, viu? É? Se quiser sentar... Então pega o toco do velho. Toco do velho? É, limpa o toco do velho, vou sentar no toquinho do velhinho. Então eu vou arrumar aqui pra... Se o senhor prefere. Não, o senhor tem que ficar de pé também, né? O senhor cansa. Não pega. Não, eu não canso não. É que não pega direitinho, fica tudo sentadinho assim, fica mais. Põe o copo aqui, põe o copo aqui. Fica mais bem centrado, limpo mais pra bem. Mim. Contrário. Vou pedir que seja pro velho pra usar, né? Isso aí é do velhinho, do meu velho. É? Do peito velho. Isso é do pai João, né? É. O pai ele prestou pro baiano, não vai ficar triste não. Ele gosta do baiano. Ele gosta do baiano? Poxa. Ele acha que o baiano é gente boa? É o velho é nosso guia, né? Tem que respeitar as forças, né, meu filho? É. Tem que respeitar as forças. E não dá pra dizer que um baiano não tem uma ligação com o preto velho, né? É. Não, todo tem. Tem que ter. Até porque quando era desajuizado lá no Nordeste, na Bahia, era com o preto velho que eles aconselhavam, né? Com preto. Na época dos escravos. Ah. Sabedoria já vem desde a época da senzala, não é? É. Então sentando, se não chegar não, pra ajudar o senhor, eu vou sentar. Ei, mas sentar. Eu agradeço muito o senhor abrir a sessão, viu, seu Zé? É mesmo? Tem banquinho aí, meu? Vamos banquinho aqui lá no Tem um banquinho de preto velho? Põe outro de preto velho. Ih, seu Zé, graças a Deus, viu? Graças ao Senhor do Bom Fim, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora das Candeias. Fico muito honrado, muito feliz de o senhor estar aqui trabalhando com a gente, viu? É trabalho, é conversa? Conversa é trabalho conversa também, porque informa, né? Informe e ajuda os outros, seu Zé. Graças a Deus. Seu Zé, a primeira pergunta assim, quando o senhor escolhe um médium, a escolha é feita antes dele nascer? Pode ser, sim. Então pode não ser também. Pode não ser também. Eita. Às vezes o médium pode chegar numa certa, quando ele começa a desenvolver, pode não estar com a corrente completa, né? Então a gente já junta, o baiano junta também. Baiano é qualquer entidade que estiver faltando, né? Sim, mas não é porque é o baiano... Estão falando de entidade, estão falando de orixá, não é? Não, entidade. Então, sim. Mas não é porque é o baiano que é deixado por último, não. Que é mais devagar, tá com talento. Não, meu filho, não tem devagar nem correndo, não. É aquilo que tiver necessidade no momento, né? Porque cada mediunidade é de um jeito. Então só pode ter um que está precisando formar alguma coisa, tá faltando um, tá faltando outro, ou pode nascer com tudo feito. Porque quem é médium? É todo mundo é médium. É. Médium é aquele que quer desenvolver a faculdade mediúnica, não é? É isso mesmo. Mas é feito uma reunião lá no astral dizendo, olha, você vai cuidar desse menino, você vai cuidar, a partir da idade tal você vem, daí vem o outro. Como é que é isso? Pode ser também. Pode ser também. Pode ser direcionado. Né? É. Pode ser direcionado pelo astral, pode ser por escolha, pode ser pelo orixá, tá certo? Ah. E pode ser de nascença, né? Entendi. Então... O que vocês têm aqui na terra, meu filho, é assim, o que é que você é acostumado a ver? Nós estamos falando da Umbanda. Isso. Tá falando da Umbanda, tá acostumado a ver o chefe, sempre é o preto velho ou é o índio, né? É. O caboclo. É. E tem baiano também que toma conta do terreiro, né? Ah, isso, tem. Então tem um que é mais importante do que o outro, tem? Não, isso não tem, meu filho, isso aí é coisa de vaidade, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? E cada um que fizer a sua parte bem feita, você tem um objetivo e você vai atingir ele, né? É assim que funciona, né? Isso? Entendi. Não sei se o baiano... Entendi, não, mas... Bota o jeito de falar, se não tiver alguma coisa que o senhor não entender, só pergunta duas vezes, né? Pergunta. Tá certo, meu filho? Tá certo. Então, o senhor é um dos dirigentes dessa casa? É, sou. Tá falando de organizar a parte da espiritualidade? É. Sim, sim. Como é que é essa organização? Como é que funciona? Antes de abrir a casa? Porque tudo começa daí pra cá, né? Não é daqui pra lá. O senhor fala de começar isso. A fundação da casa ou o senhor tá falando de abrir o trabalho? Ou da fundação da casa. Tudo parte do direcionamento espiritual, né? É. É um conjunto de coisas. É o direcionamento espiritual, é ver a possibilidade de se praticar o bem. Isso. Certo? Praticar a caridade, poder ajudar os filhos, ver a intenção do cavalo, não é? É. Você tem que ver com o cavalo o quê? Então, tudo é planejado antes. Até porque toda entidade tem condição de saber aquilo que o cavalo pensa. Olha. Se tem a condição de saber aquilo que... Se eu tenho a condição de saber aquilo, até aquilo que você pensa, é. Do cavalo é a mesma coisa. É. Poxa, então, se é feito um plano e você está nele, tem que ser analisado se pode dar certo. E se pode dar certo, tem que ser fundada a casa para se fazer caridade. Tem caridade em um monte de lugar, não tem? Tem. E tem terreiro, tem fora do terreiro, tem na sua vida, tem tudo quanto é lugar. Você entendeu? Sim. Porque, cara, o que o senhor entende de caridade? Caridade não é fazer bem? É. Então, fazer bem, você não precisa estar em terreiro de Umbanda, não, meu filho. Ah, lá. Tá entendendo? Sim. O senhor tem que estar aí no mundo. No mundo. E de onde parte a caridade? Parte da caridade do amor. Do amor. Parte do amor é parte do coração, não é mesmo? É. Então, sim. Então, o senhor, assim, vê as inclinações do médium e daí o senhor vai meio que se orientando o que que o senhor... Como é que o senhor vai trabalhar na organização da abertura da casa? Sim, é isso mesmo. A casa tem que ter sustentação, né? É. Você tem que fazer as coisas de um jeito que as coisas funcionem direito. Funcionem direito. Né? É. Você não pode ter uma casa para dizer que tem uma casa ou para dizer que vai agradar alguém, né? É. Até porque você tem que conter o ser humano naquele lugar dele. Tem. Então o ser humano é parceiro dos espíritos, não é assim? Sim. Você não é médium? Isso. Então você faz parceria. Se faz parceria, é para casa funcionar. E se funcionar, tem que ter para quem funcionar e para quem funcionar. Não é assim? É. Então se você percebe que vai ser feito um negócio para caridade, o baiano tem que vir trabalhar. Sim. As outras entidades têm que vir trabalhar. Tem. Então você funda uma coisa para fazer a caridade pro próximo. Tá certo? Certo. Entendeu? Sim. E aí, o senhor é uma entidade de direita, não é não? O senhor está decidindo... Oxe, nosso Senhor Jesus Cristo. De direita, sim. Sim. O senhor gostaria de ser uma entidade de esquerda? Fica nisso pro senhor que eu já não fui. Eita. Hã? Agora se eu gostaria não, eu sou baiano, né? É. O ramo do trabalho, agora a minha obrigação é essa daqui. É. Agora se eu fui, eu não vou entrar nesse mérito não. Entendi. Né? É. Mas agora tem que assumir minha responsabilidade. E um baiano e o povo da Bahia tem tanto valor quanto tem qualquer outra linha da direita. Então, meu filho... Vou dizer aqui uma verdade, né? Você pode ter aquilo que tem em todo lugar, mas é de direito de todos ser chefe de alguma coisa ou tomar conta de alguma coisa, porque toda a linha espiritual da direita tem condição de coordenar uma casa. Nós estamos falando de baiano? Eu falei de preto velho, falei de caboclo. Nós falando de baiano? Pode ser boiadeiro, pode ser... Não importa. Não importa. Não importa. O que importa é o que o senhor vai fazer, né? Ah... Então, se você tinha aqui na Terra, há muitos anos atrás, uma coisa que era tudo já, que teve um início, que sempre era os índios velhos, agora podem as falanges novas. É. Sempre está se criando falange nova, não está? É, sim. O senhor não tem agora a tal da falange dos malandros aí que o senhor fala? É. Que o pessoal conhece, que começou agora? Sim. E por que malandro? E malandro já não é chefe de terreiro faz tempo? É. Não tem Zé Pimenta para tudo quanto é lado aí? Tem. Então, por que o não pode ser? Por que o marinheiro não pode ser? É. Não tem motivo de não poder Poxa, ser. Poxa, não tem não, meu filho. Outro que o preconceito da gente, né? Eu não digo preconceito, eu digo que as coisas vão mudando, né? É. Se, preconceito tem também. É. Mas também você pode ter a evolução, né? Tem baiano que tem tanta sabedoria e tanto... Vou falar do meu povo, né? É. Baiano tem tanta sabedoria e tanto conhecimento quanto tem um preto velho. Nossa. Poxa. E por que não? É. Se você tem um professor... Se você é um bom aluno e aprende direito, você vira um professor também? É, faz sentido. Tá entendendo? Sim. Então. Mas o preto velho e o baiano, obviamente, trabalham com ferramentas diferentes. O senhor está querendo dizer que pode ter a mesma elevação? A ferramenta é a magia. Isso. Elevação? O senhor está falando de campo de atuação de astral, né? É. O preto velho tem a elevação dele e o baiano tem a dele. Isso. Olha. É. Mas conhecimento pode ser. Até porque baiano é um grande aprendiz do preto velho em magia, né? É mesmo? Poxa. Mas os senhores vão na escola? Como é que é? Ou você já começa com o preto velho, você começa aprendendo quando eles estão encarnados mesmo, meu filho. É. A atividade do baiano... Né, que vocês falam assim, ela já começa o aprendizado na vivência, né? Na vivência. Porque você vive num lugar que não tem nada, só tem sol e água de coco, não é mesmo? É. Então você tem que se virar para conseguir as coisas que precisa, né? Mas então, lá na encarnação do senhor, o senhor já começou o aprendizado com o senhor com o preto velho? Oxe! Sim, senhor. O que que ele ensinou pro senhor? Ah, ensinou muita coisa, né, meu filho? Aí ensinou, é magia. Ensinou... Uhum. Mas ensinou muita coisa. Por que que o preto velho sabia mais do que o baiano? O preto velho é a sabedoria, né? Uhum. Porque ele veio... Às vezes o sofrimento gera sabedoria também, né, meu filho? Ah. Tá certo? Entendi. Você poder analisar uma situação assim, ficar olhando o que está acontecendo, pode gerar sabedoria também, né? Tá certo. Não é verdade? Sim, claro. E quando você muito sofre, muito apanha, você recorre... Quando você apanha muito... Estou falando de coisa daqui da terra, né? Quando estava vivo. É. Quando você apanha muito, quando você sofre muito, o que acontece é o aprendizado, né? Porque você se liga mais a Deus, né? Porque quem vai te socorrer, meu filho? Quando as feridas estão abertas, né? Sim. Quando as chagas estão abertas. Porque aqui você na terra se machucar, tem aqui quem cuida, não tem? Tem. E eles, tinha quem? E nós, tinha quem? Porque o senhor morava... Na terra que eu venho, o que tem muito é sol. Ah lá, pobre, era pobre. Muito pobre, meu filho. Então não chegava e é lá. É pobre até hoje. É até hoje o lugar de onde o senhor vim. Esse é. De onde o senhor veio. Sim. Tá certo. Então aí, vamos começar então. Naquela vida... Na última vida que o senhor fez, que o senhor viveu, o senhor fez alguma coisa, perdão, para merecer ser um baiano na Umbanda? Se eu mereci, o senhor tá falando das minhas atitudes? É. Oxê, eu sei lá. Sei não. Eu fiz foi muita coisa, viu, meu filho? Me envolvi com o cangaço. É. Né? Eita, então não era eu bom. Eu roubei, eu assaltei, eu fiz muita coisa, mas fiz muita caridade também, né? Se você tira do rico e dá pros pobres, é bom. É. Tá certo. Tudo depende. Uma amizade sim. Se você para ter um amigo, não precisa ser um amigo rico, né? É. Você pode ter um amigo pobre, né? Pobre. Amizade é amizade, não classifica onde está a condição social, como fala assim, né? É. E na terra da onde eu nasci, não tinha muita gente que tinha muito não. A maioria tinha muito é pouco. Tinha muito pouco de tudo. Oxe, demais. Tinha nada. Tinha farinha, sol, água de coco, mar, bastante. Mais pro fim, né? Porque era mais do sertão. Depois... E às vezes as pessoas dizem assim, Deus é injusto porque uns nascem num lugar mais bom e outros nascem num Deus lugar... Deus é bom demais, meu filho. Mais pior. Não. Como é que é isso daí, seu Zé? Você pode ter pouco aqui, mas tá perto desse ser feliz. Ah, é. Tá certo? Sim. Você tem que ser feliz. Muito ou pouco é condição da terra. Então, quando tava na terra, eu tinha pouco, mas era feliz. Olha. Agora tem gente que tem muito e é infeliz. Então esse é o sentimento, né? É. Eu andava descalço, né? E era feliz. Nossa. Não era assim? Sim. Tinha pouco e era feliz. Vivia com os escravos e era feliz. Uhum. Poxa. Tá entendendo? Sim. Então a pessoa não precisa de muito para ser feliz, seu Zé. Não precisa não. Não precisa não. Felicidade é aquilo que você aceita na sua vida, né? Se você tem uma vida aqui na terra e você tá feliz, glória a Deus, né? Nosso Senhor do Bom Fim. Então o senhor está completo, né? É. Ah, porque o senhor pode ter muito aqui de material e não ter nada dentro do senhor, né? Ser uma pessoa vazia e não ser feliz. Não ser feliz. É. Mas pode ter bastante também e ser feliz. Pode tudo. Não, não é porque a pessoa é rica que não pode ser feliz, né, seu Zé? Não, senhor. Tá certo. O senhor pode ter muito. O senhor fala de material, não é? É. Pode ter e ser feliz. Pode, né? A felicidade está dentro do senhor. É. A felicidade está dentro de cada um de vocês. Tá certo? Uhum. Não está naquilo que você possui. Tá. Pode ter muito, pode ter pouco, mas pode ser feliz ou infeliz, né? É. Isso depende do senhor. Sim. Depende daquilo que você está vivendo. E a felicidade é uma coisa que o senhor tem que enxergar a cada dia. Enxergar. Né? Enxergar, o senhor tem que ver. O senhor tem que procurar. O senhor tem que procurar e ver. Porque aí o senhor não tem que procurar, o senhor tem e enxerga. É. Certo? É. É assim que funciona, meu filho. Como é que faz pra enxergar a felicidade? Quem é que não tá vendo ainda? O que que tem que fazer? Tem que ver se o coração não tá fechado, né? Olha. Abre o coração que vai ver se a felicidade tá por perto ou não. Para de se preocupar com tanto material assim, né? É. Não, o senhor já chegou falando tanta coisa material, mas então, você que tem muito, ó. Se o senhor tem muito? Não. E se o senhor tiver muito, deixa tudo de muito que o senhor tem. Deixa. Às vezes o senhor pode ser muito, que eu não sei. Às vezes o senhor fala que tem pouco, mas pra mim é muito, porque eu não tinha nada. É. Então o senhor deixa o seu muito de lado. É mesmo. Não é mesmo? Sim. E vê o seu coração. Eu só senti a felicidade é porque o senhor é feliz. Olha. E às vezes esquece disso, né? Esquece. Oxe, ser humano esquece. E a hora que fica doente que lembra de agradecer a saúde que tinha. Que às vezes... O ser humano às vezes faz assim mesmo, né? fica doente, aí lembra de Deus, o senhor tá falando? É. Oxe. As pessoas que vêm procurar o senhor, elas vêm procurar assim mais para agradecer a vida boa que tem comparado com a que o senhor tinha ou mais para pedir ajuda? Vem para procurar um esclarecimento, né, filho? Ah. Às vezes a pessoa vem agoniada e às vezes tá tanta agonia que ela não, a solução tá perto e ela não enxerga, né? Ai. Então o que o baiano faz é dar aquela palavra de apoio, aquela palavra de carinho, de amor, né? Para a pessoa abrir o horizonte dela, né? Ah. Porque a vida aqui na Terra, ela tem o material? Tem. Mas às vezes a pessoa precisa de uma palavra espiritual, né? É. Uma palavra de amor. É. Né? E o amor também inclui relembrar que Deus existe. Sim. Que Deus está perto na dificuldade e na facilidade também, né? Olha. Tá entendendo? Sim. Mas qual que é a pergunta que o senhor acha boa para a pessoa vir procurar o senhor? Tem isso? Fala não, assim, filho. Venha me procurar com pergunta boa não, só. Não, qualquer pergunta ruim, boa. O baiano tem que achar um jeitinho, né? Vai dizer que vai ter jeitinho, né? De chegar lá e alcançar o coração da pessoa, né? É. Dar aquele alento, sim, dar um cheiro, né? É. Não é mesmo? Sim. A pessoa sair mais feliz daqui. É. E se não sair feliz, sair com esperança, pelo menos, né? Sim. É assim que tem que ser. Sim. É alegria. Baiano é alegria. Alegria. Não é? Sim. É a sabedoria com alegria. Com alegria. E para você fazer parte da religião, tem que ser sério? Tem que ser médico? Tem. Mas você tem que ter alegria? É. Você não é feliz pela religião que o senhor segue? Sim, o caminho sim. que o senhor seguiu? Então tem que continuar assim. Então, quando você chega num lugar que tem um monte de baiano, o senhor vai ser feliz. Não tem tristeza, não né? Não tem tristeza. Não é assim que o senhor enxerga? É assim. Não tem tristeza onde baiano. Não tem tristeza, não tem que ter tristeza. Onde... Você pode estar na maior dificuldade que tem, mas nós temos que achar alegria no Senhor. Eita. Né? Vai estar chorando, mas vamos ver se a gente faz o Senhor sorrir, ter esperança que a vida pode melhorar. Nossa. E se ela não puder melhorar, que ela se mantenha feliz do jeito que está. Olha. E se tiver tudo bom, que dê um abraço do baiano e vá com Deus nosso Senhor do Confim, Pai. Eita. Tá certo? Sim. É a simplicidade com conhecimento, né? Simplicidade com conhecimento? Oxe, sempre. Simplicidade com conhecimento. O que que a simplicidade traz para uma pessoa, seu Zé? Para ela desejar ser simples? A simplicidade, você está falando para trazer para o pessoal da Terra. É. A simplicidade, ela traz para mostrar que o material não é nada. É passageiro. Passageiro. E que a felicidade só pode levar para as vidas adiante. Né? Ah. A felicidade só pode levar para outro plano. O senhor pode carregar a felicidade do senhor. E só do senhor chegar perto de uma flor, ela se abre. Nossa. Tá entendendo? Isso é felicidade. Isso é ser feliz. Oi. A felicidade é um estado que o senhor sente. É dentro do coração. Então não é eu dar alguma coisa pro senhor aqui, eu der isso aqui pro senhor, que o senhor vai ser feliz. A felicidade é o que gerar dentro do senhor, o sentimento, né? Nossa. Então tem tanta gente que tem tudo e não tem nada. É. Não é assim? É. E tem gente que tem pouco e tem tudo. Sim. Tá entendendo? Sim. Isso é mais pro campo espiritual, né? É. Agora o senhor sabe que aqui na Terra a gente aprendeu a buscar um negócio de comprar e adquirir, seu Zé. E a hora que a gente tem aquilo, daí já não quer mais aquilo, quer uma coisa melhor. Ou tá falando melhorar a situação? É. Alguma coisa assim? É. Mas tá assim... certo, se puder. Se puder, né? Mas assim, aí tem aquela situação melhor, aí mas não tá mais contente. Agora quer um carro melhor, uma casa melhor ainda. Sim. Não é isso que o senhor ensina, né? Isso é material, né, meu filho? Material, olha lá. O senhor tem direito a ter aquilo que a coisa que a Terra oferece, né? É. Mas o senhor tem que saber que o senhor tem que ter tudo que a Terra oferece, mas ser feliz também, né? Uhum. Não adianta o senhor ter tudo e ser vazio. Serve de quê? Ser tudo esses negócios que o senhor tem aí, que não tinha no meu tempo? É. E o senhor ser triste? Não adianta, não. Não adianta. O senhor tem um filho doente, o senhor não tem uma pessoa que lhe ama, que lhe espera. Oh. Né? O senhor poder não ver a luz do sol. Ai. O senhor não poder ver a lua a despontar. Isso para o baiano é felicidade também. Né? Uhum. E para quem na Terra tem tudo isso, também tem que agregar o espiritual, né? Tem. Porque a vida passa, não passa? Passa. Mas não termina. Não termina, seu Zé? Poxa, a vida não termina nunca. Ah, eu não estou aqui? É. O senhor não veio falar? Tá aqui para provar, né? Poxa, e não morri? Morreu. E não tá a mesma coisa? É a mesma coisa, meu filho. Tá. Então que mensagem o senhor passaria assim para quem está ouvindo? e agora tá certo de que a vida não acaba. A mensagem, seja feliz, né? Busque a felicidade. E não tem tempo para felicidade, não interessa se você é novo, se você é velho, se já passou muito tempo ou se você foi infeliz até agora. É. A felicidade tá te esperando. Nossa. É isso que o Baiano tem para dizer. E quando chega numa idade mais avançada e a pessoa começa a sentir dor aqui, dor ali, e daí começa a dizer que as entidades não existem, abandonou, o que Deus esqueceu dela. Poxa, mas dor chega com entidade e sem entidade mesmo, né? Não tem jeito de escapar das dores, não. Né? É. Isso tem que viver, porque a matéria, infelizmente, envelhece. É. Né? É. E as dores chegam. Chega. Né? Mas não pode ser uma condição para você acreditar em Deus, não. Né? Você só acredita com Deus sem dor, com dor não tem Deus, não. Pois é, oxe. Até porque o que está envelhecendo é a matéria. Então, é que eu digo que não perca a sua fé. Não perca a fé. Oxe, nunca. Se fosse assim, não tinha preto velho, né? É. Ou a junta dos velhos não ia também, não, quando estava vivo. Oxe, é a mesma coisa, meu filho. É a mesma coisa. É, sabedoria. Até porque a gente falar disso fica difícil. É. Porque essa pessoa envelheceu. É. A pessoa que envelhece, ela tem sabedoria de alguma coisa. Olha. Né? Todo velho tem sabedoria e tem que ser respeitado, não é mesmo? Tem. Então, né? Se está ali sofrendo, então, não está usando. Então, às vezes, você acha que quem está velho e está com dor, está achando ruim, às vezes está suportando, né? É. Sabe que é desígnio de Deus. É. Né? Até porque a carne envelhece. O espírito, não. Não pode deixar o espírito envelhecer. Não pode. Né? Mas, se envelhecer, também dá tempo de ficar novo de novo. O espírito pode. Pode voltar, né? Pode, oxe. Mas o senhor falou, não pode deixar o espírito envelhecer. Que tipo de pensamento ou comportamento que faz o espírito envelhecer? Você se sentir abandonado, você achar que Deus não existe, você achar que Deus que esqueceu de você, né? É. Você ter uma vida e guardar todo o rancor. Ai. Se uma pessoa lhe magoar, você tem que dizer para ela que ela lhe magoou. Tem que dizer? Mesmo? Tem que dizer. Mas dela vai ficar triste, seu senhor? Não, o senhor vai esclarecer a situação, meu filho. É, ela. Não pode não, tem que esclarecer as coisas, né? Não pode guardar rancor. Porque às vezes você pode achar que alguém lhe fez mal e não fez. Foi uma coisa que aconteceu naquele momento aqui na Terra e depois passa. Foi sem então querer. Então não guarda rancor. É. Às vezes um filho seu pode, só pode achar que um filho seu está lhe desfazendo do senhor e não é. Não é. Você só pode ter certeza de alguma coisa se você der a chance de esclarecer. Portanto, não guarde rancor em seu coração. Aquilo que acontecer, você chega e fale. Tem que falar, tem que prosear. E que o bairro gosta mais de fazer é falar mesmo. Não é não? Tem que falar, meu filho. É. Aí você fica desprendido, né? E se a pessoa queria lhe magoar, você tenta perdoar. Não é assim? É. Oxe. Vai embora em paz. E se não conseguiu perdoar? Já resolve ali, lava a roupa ali na hora mesmo. Primeiro lava a roupa, como o senhor falou, depois acha o caminho do perdão. Porque se você deu a oportunidade da pessoa falar e você escutar, é porque você está querendo isso. Era o momento certo. Oxe. O bom é que for sempre, né? Tudo aquilo que for mal resolvido em sua vida, você chega e fale. Não gostei, eu gostei. Não é só para coisa ruim, para coisa boa também. É. Dê um abraço. É. Se você ama alguém, diga que ama. Olha. Não é mesmo? É. Diga que você tem carinho. Né? Dê um cheiro na pessoa. Não é? Sim. Não precisa ser depois que morre, não. Faz vivo mesmo. É. Depois de morto, faz de novo. Faz de novo? Oxe. A vida não acaba não, meu filho. Sim. Mas o senhor falou aí de dar carinho. É importante dar carinho e atenção para as pessoas? Sempre. Porque é isso que você sempre recebeu de Deus, né? Carinho, atenção. Porque se Deus colocou tudo aqui que você precisa para sobreviver, porque Ele gosta de você, não é não? É. Nossa. Como é que aqui você precisa de... Como é que aqui, o povo daqui que fala que é evoluído, Eu falo aqui, nós estamos aqui, acho que aqui é um lugar que tem muita coisa, não é? É, isso. Você tem acesso a um monte de coisa, não é isso? Tem. Agora, quando você não tem nada também, você não come, não bebe, Deus também não te oferece as coisas? É, oferece. Então, eu... Tinha água para beber? Tinha. Tinha coco? Tinha. E se eu queria comer carne? É. Mato e come. Oxe, cozinha. Não passava fome, não passava sede. Podia ver o sol todo dia, por que que eu vou ser mal agradecido? Não pode ser. Não. Certo? Então, em todo lugar que você vive, do jeito que você viveu, você tem que ser agradecido, né? É. Mas se ele disser assim, olha, ele não fez nada pra mim, pra que que eu vou sorrir pra ele? Pra que que eu vou dar atenção pra ele? Pra que que eu vou procurar investir o meu tempo com ele se eu nunca ganhei nada de ninguém? Poxa, mas você ganhou de Deus. Ah. Né? E você vai, se você não agir desse jeito que o senhor falou, o senhor vai ganhar mais um amigo, né? Olha. Amizade é bom, meu filho. Viu? Sim. É amizade sincera. Sincera? A outra não é boa? Não, acho que não, né, meu filho? Mas uma amizade que não é sincera, ela pode ser sincera, né? Basta se ajustar, né? As tem. Coisas podem se transformar, né? Tem como se ajustar tudo, poxa, né, seu Zé? Tem. Tudo pode se ajustar. Tudo tem como se transformar, não é? É. Sim. Dizem que só não dá jeito pra morte. É, mas a morte só muda. Dá jeito sim, porque você não morre. É por isso que deve, é. Não dá jeito pra morte, porque é certeza, é isso que você fala. É. Morte também não tem. Tem passagem, né? Só passagem, é. Né? E a passagem do senhor foi tranquila? Poxa, foi mais ou menos. É? O que eu tô falando? É. Eu tô falando pro senhor. Que é? Que eu fiz parte do cangaço, então eu morri na mão dos macacos mesmo, né? Nossa. Na polícia mesmo. É? Mas tinha que ser assim. Tava lutando por uma coisa, não deu certo, mas foi assim mesmo. Foi. Poxa. Não tem problema não. Família veio buscar o senhor? Como é que foi? Família, não tinha família não, né? Não tinha? Tinha só a Juliana só, mas... Quem é a Juliana? Juliana é alguém que eu prezo muito. Que viveu aquela vida com o senhor? É. Olha. Então tá certo. Chegou no mundo espiritual, da hora que o senhor chegou no mundo espiritual pra virar uma entidade da Umbanda, teve Umbanda que baiano já era. É, ficou fácil. É. Pra virar, o senhor falou? É, uma entidade da Umbanda. O senhor teve que fazer um curso numa faculdade do astral? Na faculdade do baiano foi a vida mesmo, né? É escola diferente, viu, meu filho? Às vezes, você pode fazer a faculdade aqui na Terra, é a faculdade da vida mesmo, né? É. Porque aqui na Terra você tinha muito pouco, assim, você tem muita pouca condição, então você tem que se virar com o que você tem. Então você aprende muito aqui, né? É. Então a faculdade nossa é outra. É a faculdade do sentimento, né? A faculdade do amor e da caridade, né? Da caridade. Então você já chega no astral pra fazer o bem já, né? Já vem com aquela coisa boa. É. Entendendo? Sim. Até porque se for o baiano pra estudar, o baiano não dava muito certo, não. Não tinha nem essas coisas, meu filho. Como é que eu vou falar que é letrado se não era? Não. Entendi. E um espírito, por exemplo... Agora, o letrado tem, eu posso ouvir. É. A faculdade do baiano, a faculdade do baiano aqui, é aquela que você escuta, que nem o senhor, e aprende, não é aquela que fica... Não, essa baiana não tem, não. E às vezes, uma coisa que você escuta... Facilita mais sua vida inteira do que 10 que você lê, né? Poxa, facilita, porque palestra no astral tem bastante, né? Tem. Tem. O senhor já foi em alguma? Poxa, fui muita já, né? É. Pra prosear com nós mesmo, né? Então você acaba aprendendo, né? Você tem que aprender. Sim. Seja no astral ou pela experiência de vida que teve em terra, né? Tá certo. Até pela dificuldade que você teve aqui, você vem pra cuidar dos males daqui, né? Quando o baiano vem. Quais são os males daqui que o senhor já cuidou? Poxa, mas tem tanto, meu filho. Tem tanto? Maledicência, né? Tem tanta coisa. Falta de fé. Uhum. Desamor. A maledicência faz a pessoa ficar com uma energia feia, né? Ela faz, meu filho. Agora quem fica mais sentido é quem recebe a maledicência, né? Fica. Porque se você vier falar uma maledicência pro baiano... Mas não vai orientar o senhor de um jeito. Agora, se você receber uma licença, aí a gente fala de outro. É. E quem recebe uma licença pode vir magoado, né? É. Você explica também. Então... E quem faz a malicença, você fala, olha, meu filho, não faça não. Mas o senhor explica o que tem lá do outro lado, lá. Às vezes não precisa, né? Você precisa corrigir aqui. É. Porque se a pessoa aprende aqui, já leva o certo pro outro lado, né? Ah. Porque não adianta também você ficar falando tanto lá do... O astral, né? De como as coisas funcionam, que a pessoa tem que vir com a orientação pra cá, pra terminar a vida dela aqui. É. Então se você der um bom. Então se você der um bom conselho aqui, você ajuda a pessoa a terminar a missão dela melhor aqui também, né? É. Tá entendendo? Sim. Porque a vida aqui não acabou. Então se você vem. Não adianta a pessoa vir aqui pra falar com o baiano. É. Às vezes até adianta. Depende do que a pessoa tá buscando pra ela, né? É. Pra falar de uma coisa que vai acontecer daqui, só Deus, nosso Jesus Cristo sabe, que é o desencarne, né? Então se ela vem para buscar uma orientação aqui, para saber daqui, você fala daqui, oxe, qual o problema disso, meu filho? Nenhum problema. Nenhum. E a pessoa sai feliz, né? Sai com o coração mais leve. Sim. Né? É. E pode ajudá-la a cumprir a missão dela também aí, né? Porque você está encarnado aqui, você tem sua missão também, não tem? Sim. Então. E é importante, às vezes a gente na personalidade, no ego, não dá muita importância, mas às vezes a coisa mais simples é a mais importante. Às vezes você pode a ler, né? O senhor falou letrado, né? Você vai a ler, só pode ouvir dizer, mas quando alguém diz para o senhor sente mais, né? É. É a forma como diz para o senhor, é a forma como toca o senhor, né? Sim. Sim. Mas às vezes um passa na casa do outro, vê um carro bonito, um portão bonito, uma casa linda. E fica assim triste porque não tem uma igual, seu Zé. O que o senhor fala para esse povo assim? Poxa, será que isso aí é preciso para ser feliz, é? O que eu tenho para dizer é isso. A felicidade não está nas posses. É. Eu já falei isso para o senhor. Sim. Aqui. Está naquilo que você sente. É. Né? É. Então você precisa aprender a estar perto de Deus, ser feliz com o que o senhor tem. E se o senhor não está feliz, eu acho que a terra aqui também oferece as coisas para o senhor ir atrás, mas não. Sim. Até mais aqui do que quando eu era do meu tempo, que não deve socorrer para um lado para o outro, eu ia cair no mesmo buraco. Poxa, tinha não. Ah, é. Né? Nossa. O senhor falou de carro aí de posse, né? Do lado tinha um coqueiro, do outro tinha correr, era outro coqueiro, né? Não. Então você aprende a simplicidade assim. É. Com pouco você pode ser feliz também. É. Ou às vezes um pouco que para o senhor, acho que é pouco, é muito para o senhor, o senhor pode ser feliz, não reconhece. Agora, para ser feliz, não adianta olhar no coqueiro do vizinho, não. Isso não é caminho de felicidade, não. Se for para olhar no coqueiro do vizinho, você não vai ser feliz. Você não vai estar sendo você. E você tem que entender que o pai te ama, né? É. É. Poxa. E não deixa a pessoa descuidada, né? Tá sempre ali com um guardião, com alguém cuidando, que essa pessoa não consegue ver, vem um outro para ajudar, né? Para aconselhar. O guardião ele guarda, né? É. Nós orienta. Você é um mentor, né? Então, é um mentor. É. Guardião guarda e mentor. É bonito esse nome. É. O baiano orienta. É. Mas não? É, sim. Orienta. Porque você não tem você guardar um miolo mole, né? Você guarda o miolo mole, então a gente vem e enche a cabeça para ver se sai o miolo mole e enche a cabeça que tá vazia de alguma coisa. É, sim. Certo? É. Você toma conta e depois alguém vem e coloca o que é bom na cabeça. Ah lá. Então, vamos falar dessa mesma pessoa. Depois que passou da casa, ficou com inveja... E falou assim, eu sei que eu não vou conseguir ter, mas eu vou derrubar esse aí que tem bastante. Isso é besteira, meu filho. Aí você tá arrumando é pra cabeça, né? Tá arrumando pra cabeça? É, porque você não tá vivendo sua vida, tá vivendo a vida do outro. Tem que ver minha vida, meu filho. Tem que ver sua, minha vida e você tem que viver a sua. É. Viva a sua vida antes de se preocupar com a vida do coqueiro do vizinho, né? É. Senão não tem, não vai ter progressão assim, não. Ele acha que tá esperto, tá na... Não tá não, ele tá magoado, ressentido. Isso é rancor, né? Isso aí não é esperto, não. Esperto é outra coisa. O que é ser esperto na vida, seu Zé? É aceitar o que a vida lhe dá, né? Ah. Tendo as dificuldades e tentar se encontrar com o sol, né? Pra ser feliz. Um é feliz com esse negócio que o senhor falou, tendo uns dois carros, né? É. E outro é feliz com um abraço. Um abraço. É você se encontrar, porque cada ser humano é de um jeito, né? É. E é assim que o baiano acho que é. Agora, esse que o senhor está falando, dando como exemplo, né? Como exemplo. Que está só preocupado com o outro. É, ué. Deixa o outro em paz, meu filho. Vai viver sua vida e ser feliz, né? Viver, né? É. E se ele é feliz do jeito que as coisas que tem, o senhor pode ser feliz. Só que o senhor está tão preocupado com o coqueiro do vizinho, que o senhor não vai conseguir nada para o senhor, não. O senhor quer o que é do outro, você tem que querer o que é seu. Nossa. Né? O senhor acha que ele não vai conseguir o que é dele, porque a preocupação vai fazer ele ficar ali na inatividade? Com amor, né? Não produz nada. Não produz nada, vai ficar preocupado com o coqueiro do outro. E o tempo não perdoa, vai passando. O tempo para a terra passa, sim, passa. Daí olha no espelho e agora não tem como mais voltar atrás e construir tudo, porque agora o corpo já vai ficando mais fraco, tá na velhice. Mas amor não tem tempo para amar, não, né? Você pode ser rancoroso a vida inteira, mas no final se você amar, amor é amor. Quando você fala de amor, você não tá falando de idade da terra, né? É. O amor é universal, não é assim? Sim. E ninguém falou que tem que amar mais quando é novo ou mais quando é velho. Nossa. Ou quando é moço. Sim. Você tem que amar. Tem que agora, amar. Agora, se o amor bater a sua porta no fim for suficiente para lhe fazer um desencarne feliz, assim seja, que nosso Senhor Jesus Cristo sim, tem que ser assim. Sim. E como é que o senhor trabalha com outras religiões, seu Zé? Porque muitas vezes a gente vê muita... Outra religião, meu? Sim. Por exemplo, o moço é de uma religião e... acha a dele certa e esse acha a Umbanda certa. E aí um deve tentar convencer o outro de entrar não, na dele? Não, não, tem que respeitar, né? Ah. Se Deus tocar o senhor na religião que o senhor for, tá bom. Olha. Tá bom, nós não estamos aqui para ficar acusando, né? Que isso é coisa do ser humano mesmo, né? É. Você fica acusando seu irmão, o outro seu irmão se acusa e o outro que acusa, e Deus é um só. É. Aí não funciona não, meu filho. Tá, fez a sua religião, que nosso Senhor Jesus Cristo lhe abençoe, né? Certo? Sim. E, aqui... e se você está feliz aqui, o outro está feliz lá, tá. Sim. Mas se vier uma pedra, eita, se ele jogar uma pedra no senhor, é, o senhor não revida não. Melhor. Tenta dizer, mostrar que o senhor é feliz e ele é feliz também, né? Sim. O pai não quer competição, o pai quer fé, né? É. Nosso senhor quer fé, quer que o senhor acredite nele. Sim. Quer que o senhor pegue os mandamentos, o senhor faça as coisas direitinho. Não está falando para o senhor convencer ninguém. Porque o mesmo Deus daqui é o Deus de lá. Esse vai ficar correndo atrás de um Deus só. Deus vai falar, para meu filho, eu sou o mesmo dos dois. É. Tá entendendo? Sim. Ele chega. Vai na meio doido, mas se não entender, aí depois o senhor... Não, eu tô entendendo. É porque o senhor fala, não importa se eu chego na casa do senhor pela estrada do canto direito ou pela estrada do canto esquerdo. Pra Deus não. É. Deus quer amor, quer que o senhor se aconchegue com ele, né? É. Que o senhor respeite, que o senhor acredite, é só isso. Não interessa se eu chego montado num jegue ou num burro. É a mesma coisa. Chegando em Deus é o que basta? Chegando num jegue, num burro, ou descalço com a sola do pé assim, ó. É. É a mesma coisa. Só do pé grossa de tanto calor que passa, né? Nossa. É assim que o nortista faz? É. Tem o pé tão grosso, tanto caminhar num solo quente, não é assim? Sim. Então fala isso. Porque chuva, o nortista quase não vem, né? Nos lugares onde vem, chuva lá é pra comemorar quando tem. Eita. E pra Deus ele é diferente do que tá aqui? É. Não tem diferença. Ai. Então conta, seu Zé, pra quem tá aí meio triste com a religião, qualquer religião que seja, pensando em parar, é bom ficar longe da religião, seu Zé? Não, bom não é bom ficar de... Bom, o bom mesmo é o senhor não ficar longe de Deus. Né? Religião, aí o senhor vai no que o senhor achar melhor. Isso. Mas Deus fica perto de Deus, que é o melhor que tem. É. Né? Sim. Lá o senhor vai ter colo, vai ter carinho, vai ter o que precisa. Sim, entendi. Porque na hora que o senhor acha que o senhor tá largado, é que o senhor tá no colo dele. Ah, entendi. O senhor quer dizer assim, se ele tá triste com a religião dele, que procure aquela que enche o coração dele ou de amor. Ou fica na mesma, né? Ou fica na mesma. Oxe, tem mas que, não tem abandona. Que abrir o coração, né? Tem que tirar a mágoa, encher de amor de novo e seguir a vida. Não pode abandonar é Deus. Não. Porque eu imagino que... Você abandonar Deus, meu filho, é renegar que alguém te criou. Eita. E como é que é possível toda essa maravilha aqui, da onde? É. Fala, tem gente que fala que você veio do macaco. Tem. Tu viu o macaco virar gente? Não. Oxe, o pai também não viu não. Tá entendendo? E o senhor viu aí que tem muita gente que é, que a gente chama de ateu, que não acredita em nada e diz que veio mesmo é do macaco. Poxa, mas com o tempo ele vai melhorar e vai chegar na luz, né? Vai. Vai. Engana de novo. Mas o senhor acha assim, por exemplo, a pessoa que às vezes tem muita gente que não acredita em Deus, em nada, mas faz o bem pro próximo? E aquele ali, às vezes, está muito melhor do que o outro que fala mal do irmão dele. Ah, então ele também, se ele faz bem pro próximo, ele tá bom com Deus. É. Um caminho para chegar, para ele ser recolhido nos colos dele, né? É. E às vezes até recolhido mesmo com o que faz. Fala. Você é o que você faz, né? É. É, não é o que você fala. Tem muita diferença? Oxe, eu posso falar aqui um monte de coisa e não fazer nada? O senhor tá olhando para mim, tô falando um monte de coisa bonita assim. E se eu não fizer nada, e não aí? Serve de nada. Não serve de nada. Não, nada. Oxe. Palavra? Língua? Uhum. Não. Tem que fazer. Tu mata a cobra e mostra o pau. Ei, seu Zé. O que não pode é ficar só ali na palavra e não ter atitude, né? Não agir. Tem que ter atitude. Fazer acontecer. Tem que ter atitude. Porque a vida sempre vai estar te conduzindo para você ter atitude com alguma coisa, não vai? Vai. Você vai achar alguém no seu caminho com fome, com sede. Então dá de comer e dá de beber. Eita, já fez a sua caridade. Tá certo. Isso, entendi. Porque você pode não acreditar em mim, isso, até eu aparecer pra você, né? É, aí... Tá entendendo? Sim. E se, se aparecer o pai pra quem não acredita, mas que fez muito bem, tá bom também? Tá bom também. É os caminhos que levam à morada do pai, né? É. Precisa deixar isso aí livre, né? Livre, descongestionado. Descongestionado não tem que ser do jeito que é só assim que você chega lá, não. Isso é mentira. Não é só, não, não é só nessa religião na Umbanda, mas é um monte de religião que você chega no pai, sim. Entendi. Tem que estar num lugar onde se sente com afinidade ali e livre para se conectar com Deus. E praticar, que é o que o senhor falou. Conectar Acreditar e praticar. Vou conectar, acreditar e depois só ficar olhando na hora do coqueiro do carro lá que você falou. Não adianta. Não. Então até a gente aqui que está na religião não deve praticar a religião só dentro do terreiro. Hoje é isso que não deve mesmo, né? Uhum. Não, acho que não. O senhor ensina assim ser uma pessoa boa até fora do terreiro? Oxe, a sua mãe já lhe ensina isso, meu filho? Não é baiano não, depois de velho, o baiano só relembra. Sim. Sua mãe, o senhor tem mãe, tem pai? Tem. Ela é bom? Tá bom, tá subindo? São. Então, eles já não ensinaram pro senhor? Já ensinaram, sim, senhor. É só fazer. Vem. A bondade, ela vem do berço. Olha. Pode ter algumas coisas que acontecem diferentes lá, né? Uhum. Mas a bondade vem do berço. Já aprendeu lá? A morada que o senhor chegar do pai depois de moço, é só pra ter orientação, pra manter. Não. Bom, o senhor aprende de berço. Por isso que reencarnar é bom. Reencarnar é bom porque tem um berço novo? E tem um amor contínuo, né? Não é mesmo? Entendi. Não interessa ser pai, ser filho, se vem pai como filho, vai receber amor. Vai. E aí aquela dureza do coração vai ficar mais flexível. Sim. O senhor quer dizer que a flor desabrocha com o tempo? Desabrocha. É. E tem aqueles que o coração é tão grande que tá pra doar também, né? Não tem só coração de pedra, não. Tem, tem coração mole também. É. Tem tudo, meu filho. Tá entendendo? Sim, sim. Oxe. Então... A gente deve... Para quem que a gente deve praticar a caridade? Só para quem tem dinheiro ou só para quem não tem dinheiro? Ó, meu filho, eu nunca tive dinheiro. Então, pai, faz todo mundo, né? Isso vai falar, tu tá falando uma coisa que eu nunca tive. É, mas eu digo assim, as pessoas às vezes falam assim, esse tem posse, não precisa de ajuda, não. Você tá falando espiritual, todo mundo precisa de ajuda. Ah lá. Todo mundo precisa de Deus, né? Todo. Posse vai ficar aqui. Vai. Poxa. Posso no astral? Não tem, não. Então não deve negar uma mão, um abraço, um sorriso... Não, não. Pra quem já tem condição financeira e tem posse, né? Oxe, não. Todo mundo é a mesma coisa. Pra mim, se eu vier falar comigo aqui, se eu tenho muito, tem pouco, pra mim... Agora, se eu perguntar pra mim, eu nunca tive nada. Claro. Como é que eu vou falar alguém que tem muito e vou tratar mal só porque ele tem muito aqui? Mas não vou levar nada daqui. Não vai, né? Aqui, na terra, sobra isso aqui, meu filho, ó. É. A areia. É. É, é pó. Esse que fica. É o que fica, é isso aqui. E o que leva é o que, seu Zé? O que, que a gente leva pro mundo de lá? Oxe, você leva você mesmo. Olá. Aquilo que você sente aqui por dentro, né? Ah. O que a sua alma sente vai junto. Ah. O seu perispírito é igual quando você desencarna, vai pra lá, é a mesma coisa. É. Se você era duro que nem uma pedra, vai duro que nem uma pedra. Nossa. Sem contar as outras besteiras que podem acontecer. Pode acontecer. Mas quem vai praticando mal, o corpo espiritual vai ficando deformado, é assim? Depende, né? Depende muito? Depende. Aí o senhor tá ligando isso às doenças que podem vir depois. É. Né? Depende. Tudo depende muito disso daí. Depende do tempo que a pessoa demora para se conscientizar, depende do tempo do porquê que ela desencarnou, né? Tá. Depende de tudo isso daí. Tá, a deformidade vem do ódio, do rancor, né? É. Vai ficando uma coisa feia. Aí pode marcar a alma e deformar o perispírito no umbral, né? Eita. O senhor já viu gente assim? Oxe, muita vez até vivo já viu isso aí. Meu Deus do céu. Então, quando o senhor encarnado, o senhor acreditava em Deus? Bai, oxe, demais. É só Deus que tem pra acreditar, meu filho. Quando era vivo não tinha mais nada, não. O que, que o senhor ia falar, baiano? Então, o baiano não falou que a caridade, o amor transforma? Sim. O ódio transforma também. Eita. Vai petrificando, deixando a pessoa... O senhor não está falando deformação? Sim. Então o ódio faz isso, o rancor, o coração duro. Tá certo. Né? Então, senhor... Agora, no meu tempo, não falei, só tem Deus para acreditar, meu filho. Quando era vivo aqui, só tem Deus. Só tem Deus, eu não acredito em nada. E ajudou o senhor, de alguma maneira, na sua vida de encarnado, decidir acreditar em Deus? Ou não era nem questão de decidir? Se ajudou? Ah, ajudou sim. Oxe, se ajudou. Se acreditar em Deus é tudo, né? É. Não vou dizer que besteira que você faz quando está vivo justifica você acreditar em Deus. É. Mas se for de uma forma assim, sincera, sim. Até porque onde baiano vivia não tinha nada com nada, né? Pode ajudar, não atrapalha muito não. Não. Então vamos falar um pouco da imortalidade da alma. Que vantagem uma pessoa leva em procurar aprender, se ainda não acredita, que o espírito é imortal? Porque o aprendizado transforma, né? É isso. Não é assim? Esse, sim. E eu não acredito em ninguém que é vivo aqui que não queira que tenha vida depois da morte. É. Todo mundo quer. Uma esperança. Uma esperança, isso. Uhum. Então, o aprendizado é importante. Ah, entendi. Então, quando ele fala, bom, se eu sou imortal, eu não preciso ficar tão preocupado de ou guardar tudo pra mim, ou ganhar tudo, ou fazer tudo, vai com calma daí. É, não deveria se preocupar com nada, né? Deveria de viver. Se tem muito, aproveite. Se tem pouco, seja feliz com o que tem, né? Isso. Porque a felicidade, como eu falei, depende do estado de espírito, né? Depende. Depende do que você... Às vezes você pode estar feliz com pouco e você tem muita feliz com muito. E às vezes pode ter muita feliz com nada, ter pouco também não está feliz com nada. É tudo com tudo, né? Eita. É coisa de doido, assim. Sim, corre lá, é coisa corre de doido. Outro. É, entendi. E aí... Porque sentimento, meu filho, sentimento, coisa material não compra. Sentimento, o que você sente... Não adianta você ter carro, que o senhor falou? É. Posse. Casa. O que você sente é o que você sente. É. É sentimento, é dentro da alma. Dentro da alma. Então, se eu pode ter muito e ter pouco, é o que você está sentindo e pronto. Olha. Tá entendendo? Sim. Então, se eu lhe der um monte de coisa, se o sentimento for triste, for de rancor, é o que tá, né? Sim. E é isso que precisa mudar. Não é com mais matéria, com mais coisa, com mais pó, com coisa que não serve para nada, que você vai mudar não, né? É. Tá entendendo? Sim. O senhor acha então também, seu Zé, que uma palavra mal colocada no momento do rancor de uma pessoa é um presente que ela nos dá que a gente não precisa receber, né? É, concordo. Vai lá. Aí diz assim, tem não. Machado, meu filho. Não, ela me maltratou, me deu esse presente, eu abri, explodiu na minha cara e agora eu tô nervoso por causa do outro. Não é por causa do outro, é porque aceitou o presente. Você fica porque faz parte, é um sentimento da humanidade, até depois do desencarne, nervoso, todo mundo fica, até não pode ficar bravo aqui. É. Mas depois você precisa sentar sozinho e pensar, né? Entendi. Então, bom é tentar não explodir, né? Então, o senhor tá dizendo, o problema não é escorregar, é quanto tempo você fica no chão. Não é para ficar muito tempo no chão. É, sim, é isso mesmo. É por aí? Depois o senhor pode pensar, porque o senhor pode ter uma atitude de bravo, depois o senhor vê que as coisas não são assim, né? Se acalmar mais, pedir desculpa. É, ela. Escorregar, todo mundo escorrega, não pode sentar no chão e chorar. E culpar os outros. Isso é o que seria bom, né? Não é o que todo mundo faz, mas é o que o senhor falou, eu concordo. Levantar e bola para frente. Poxa. Fica ali se lamentando onde já se viu isso. Não resolve nada. Não resolve não. Nada. Só derrota tudo na vida. O problema não é a derrota da vida, né? Uhum. Que a vida passa. É a derrota da alma. Da alma. Essa que machuca mais. Sim. Porque se você não se livra do sentimento ruim, você pode ter um monte de coisa que você não vai ser feliz. Nossa. Você pode vir a desencarnar e levar esse ódio todo, essa tristeza, ou seja lá, uma maledicência, o que for, pro senhor, o triste. E não precisa disso, né? Sim. Então, o senhor acha que cada um de nós que é ser humano vem na Terra com uma plantação inteira para fazer e tá o tempo tudo regulado certinho para você fazer tudo que você pode? A plantação, eu não digo que onde eu tava não ia plantar nada que não nascia, né? Poxa, mas eu só tenho o que fazer, né? É. Só tenho que viver. Eita. Viver a vida e se aprender o que é certo e o que é errado e tentar praticar o certo. Porque quando você começa uma nova vida, outra vida, você já esqueceu da que passou, não é? Sim, é. Então, tu começou tudo novo. Sim. Então, o baiano não tem como dizer quando você vai se reencarnar. Se ela nascer, ou se ela não tem as águas. É. Tá entendendo? Tô. E só tem que procurar ser feliz com isso. Mas então, qual que é a fórmula dessa felicidade que o senhor falou, procurar ser feliz com isso? Qual que é a fórmula da felicidade? Poxa, a fórmula da felicidade é não ter rancor, não ter mágoa, não ter ódio. Ah lá. E procurar dar perto de Deus, seja do jeito que for. Mas isso aí parece ser tão simples, por que as pessoas do senhor, que tanto tempo já trabalha na Umbanda, acredita que eles não fazem o que é simples de fazer? Meu filho, você escolhe seu caminho, né? É. E você, para ser melhorado, não tem que ser na hora. A melhora, ela vem com o tempo. O tempo. E você pode melhorar com pouco tempo ou com muito tempo, né? É, isso. Tá entendendo? Tô entendendo. Mas agora é sempre estar à busca disso daí. E cada encarnação é uma nova oportunidade, né? Eita. Você pode ter desencarnado com rancor danado e na outra encarnação corrigir tudo isso daí. Você tem tempo para Deus. Deus é dono de tudo, é dono do universo, né? No mundo, o universo não vai acabar? Não vai. Não vai. Então esse que está em casa dizendo, olha, eu não me perdoo pelo que eu fiz. Tá errado, tem que se perdoar e buscar o perdão, né? É, ó. Na prática. Na prática. Buscar o perdão na prática? É. Você fez uma coisa errada, não fez? Isso. Então o senhor está condenado ao inferno? Eita, não era para ser assim, né? Então o senhor tem que começar a fazer coisa boa, não tem? Tem. Então começa a fazer coisa boa. Aí. Se redimir, né? Sim. Reconhecer. Para você começar a consertar um erro, é reconhecer que errou. Eita. Reconhece que errou e vai seguindo sua vida. Vai seguindo a vida. E começa a fazer diferente do que o senhor fez para errar. É. E não pode o outro querer fazer de vítima para vir o amiguinho e passar a mão na cabeça, porque... Não, só pode passar a mão na cabeça. O erro que é da pessoa, ela tem que assumir e corrigir. Tem que assumir, né? Então, se o senhor errar e eu for consolar o senhor, eu posso consolar, mas o senhor tem que corrigir o erro. Sim. Eu não posso corrigir seu erro pelo senhor, não. Sim. Posso mostrar o caminho, né? É. Mas corrigir pelo senhor não dá, não. Até porque o meu já tem bastante coisa para corrigir. Nossa. Tá entendendo? É verdade, né? Você dá conselho pro filho corrigir. Muita gente diz, seu Zé, que tem uma tal de uma lei que chama ação e reação. Ah, eu já ouvi falar. O senhor já ouviu falar? Oxe. Mas não é verdade isso daí, que é assim mesmo que funciona? Você vai ter sempre uma reação daquilo que você fez? Ou que nem que dizem os outros assim, quem planta colhe? Poxa, você pode plantar e colher, mas depois você pode ser melhor. Não pode? Pode. Você tem direito a estudar se tiver tempo. Ah. Se você fez errado, você está condenado a ser errado sempre? Não. Não. Pode mudar. Pode mudar. Mas você tem que se conscientizar que errou e corrigir o seu erro. É. E como é que você corrige um erro? Se você errou, tá marcado, não tá? Tá. Mas você pode corrigir seu erro com benfeitoria. Eita. Poxa. A vida não é só besteira, não, né? Se você errou, você pode fazer coisa boa, meu filho? Pode. Poxa. Entendi. Mas então, seu Zé, por exemplo, se a pessoa tá dizendo assim, eu tenho aqui um obsessor... Perdão. Tem um obsessor aqui e ele tá me perseguindo porque eu fiz o mal... Estão dizendo que eu fiz o mal para ele numa outra vida e tudo, mas eu não quero que ele me persiga. O que, que eu tenho que fazer? Eu não quero que o obsessor me persiga mais. Eu faço uma oração e ele vai embora? Se a sua oração tiver muita força, ele vai embora. Ele vai embora porque chama auxiliar do mundo espiritual para doutrinar ele. Eu, que não... Doutrinar ou levar embora? É, tá certo. Mas agora vamos dizer, eu sou um obsessor e eu tô escutando o seu Zé falar. Tá. Que mensagem o senhor dá para esse obsessor que tá do lado do menino, da menina que tá escutando? Para ele, assim, não continuar... O obsessor, meu filho? É. O obsessor tem que ser carregado e doutrinado, né? É. Porque se ele é obsessor, ele pode ter vários tipos de obsessor, né? Tem. Né? Tem o obsessor da, a obsessão da vingança. É. Tem a obsessão da luz. Sim. Que é aquele que tá sofrendo, tá perdido, pegando por do Senhor. Então tem vários tipos de obsessor. Tem. Para cada obsessão tem um remédio, né? Ah, entendi. E tem um tratamento também. Sim. Aí você pode ter alguém que desencarnou violento e tava perdido e encosta na sua luz, né? Isso aí merece um resgate, não merece não. Oh, sim, senhor. Né? Sim. Se for identificado, tem que ser recolhido. Com o poder da oração, você pode acionar assim um astral e ele ser recolhido. Ser ajudado, né? Recolhido. Recolhido quer dizer que acontece, recolhido. Ele vai para onde? Vai ser para ser tratado no astral, né? No lugar que melhor lhe cabe. Oxe. Entendi. Mas todo tipo de obsessor está perdendo tempo de atrás de querer fazer o outro pagar. O que o obsessor Deus... está tomando posse daquilo que não é dele, né? Ah lá. E precisa ver o motivo da obsessão e que espírito que é. Você tem que ser mais detalhista, né? É, entendi. Fazer um julgamento do caos. É, porque às vezes ele tem razão. Quando você fala de obsessor, só pensa maldade. Às vezes isso pode ser uma obsessão de um momento que acontece, né? É. Você pode passar por e sofrer a obsessão de alguém que está precisando de ajuda. É. Ser um espírito vagante. Claro, claro. Vamos definir esse obsessor. Na outra vida, ele fez mal... Essa moça que está encarnada fez mal para ele. E fez muito mal. Daí ele encontrou ela e agora ficou obsediando ela. Então esse já veio de outra vida. Ela fez o erro de verdade e ele está querendo que ela pague. Sim. Então a mensagem pra ele é o quê, seu Zé? Deixa pra lá. A mensagem é ele ser recolhido, né? Não dá pra você ficar falando pro obsessor o que ele tem que fazer, porque ele é obsessor, né? Ele já acha que tá certo. E se ele é obsessor, ele sabe o que ele tem que fazer. Esse tipo de obsessão já tá obstinado a fazer isso. Ele tem que ser recolhido. Já acha que tá certo. Tem que ser resgatado, doutrinado pra ser melhorado e deixar a pessoa seguir a vida dela. Tá certo. Agora, quando isso vai acontecer aí, o baiano sabe dizer. Cada caos é um caos, né? Tá. Durante a sua vida de baiano, o senhor acreditava na reencarnação? Nem sabia o que é isso, meu filho. Nem sabia? Oxe, eu sabia que era purgatório, né? O baiano não tinha conhecimento disso não, né? O baiano ficou sabendo depois. Depois. Oxe, nada a falar com a minha simplicidade, com a vida simples que eu levava, dizer que tinha isso, né? É. Você ouvia dos velhos da senzala que tinha que a vida continuava? Não, eu já tinha ouvido falar assim. Eu ouvia? Sim. E o que, que eles falavam? Eles falavam que a vida continuava, que você tinha que ser bom, aquela coisa toda, e você todo desvirtuado, né? É. É. Tomava a benção e ia porque tinha que fazer. Sim. Né? Entendi. Mas ter a certeza, mas não tinha não, mas era muito simples, meu filho. Sim, nada. Entendi. Então eles diziam que a vida continuava, mas não que você nascia de novo, né? Que a vida continua, podia continuar no purgatório e tudo. Mas eu acho assim, eu tenho uma opinião minha. É. Como baiano mesmo. Como baiano. É, eu acho que o velho sabia já, né? É, eles são sábios, hein? É um tipo de gente assim diferente, né? Que baiano respeita muito. É. Então, e agora assim, pra gente da vida moderna... Você não tem só... Precisa ficar claro uma coisa pode, aqui, isso. Que acho que vai ser importante. Vai. Saber que você está fazendo uma pergunta assim, acabou vindo uma coisa pro baiano assim. Vamos ver. Que não é só coisa ruim que reencarna não, viu? Olha. Se colocou aqui na Terra, pelo que você está falando, parece que assim, o senhor vai falando de reencarnação, como tem uma coisa que for ruim, tem que reencarnar, né? É, reencarna. Não. Coisa boa reencarna também. Mas... Coisa boa? Oxe. Dá um exemplo de uma... O que, que é uma coisa boa? Não tá falando dos velhos agora? Eita. Eles voltam, né? Oxe, volta. Todo velho é sábio. Não precisa ser preto, não. É branco ou preto. Então faz. É. Né? Sim. Tá entendendo? Tô. E eles podem voltar até pra uma missão, né? Ajudar numa coisa grande. E pode demais, né? Pode sim. E precisa, né? E precisa. Você não pode só se reencarnar coisa que não presta, né? É. Só que já tá ruim, pode piorar muito ainda. Eita. Pode. Não pode deixar o reencarne de coisa boa, é uma ferramenta que o astral usa. Tem que ter também, não é só reencarnar coisa que não presta, não. Às vezes pra você consertar uma coisa que é ruim, você reencarna outra boa. Pra consertar? Como eu é não que disse que o seu reencarne vai receber amor? É. Só fica colocando um jeito que reencarnou um trapalhado. Vamos falar de um trapalhado. Aí vai ter pai, vai ter amor. E como é que se esse pai e essa mãe também não for coisa boa, vai dar amor pra quem? É. Então você reencarna coisa boa também. Ah, entendi. Tá certo? Sim. Mas a pessoa reencarna, não tem só gente ruim que reencarna, não. Tá se certo. Só achar isso, tá errado. Não. Agora o banho tá entendendo o que você tá falando. É, então. Reencarna quem precisa e reencarna coisa boa que precisa também. Que precisa também. Poxa, pra fazer o mundo ser um pouco melhor, né? É. Mas o senhor acha que ajuda na vida de uma pessoa hoje em dia saber que se não evoluir bastante vai ter que voltar? Se ela aceitar essa verdade, ajuda. Ajuda. Poxa. Porque... Mas não dá pra dizer isso pra quem vai ou pra outro namorado do pai, né? Não dá. Mas ajuda o senhor falar assim pra ela ter mais resistência num embate da vida ali na frente de uma situação difícil. Ser mais boa, meu filho, no geral, né? No geral. Ser mais maleável, ser mais amável. Não dá tanta coisa pras posses da terra. É. Se ela tiver muito, ou se ela não tiver, ou se querer ter, né? Porque tudo que você tem aqui vai ficar aqui. Vai ficar. Volta, você pode, né? É. Tem muita gente, seu Zé, que o senhor mesmo vai dizer... que se encontra no outro lado quando depois que morre, assustado quando vai parar num umbral, num lugar mais denso, porque fez um bem, mas só fez por aparência e estava achando que estava fazendo bem. Como é que a pessoa faz para descobrir se está fazendo bem por aparência só ou se está fazendo bem na verdade mesmo? Poxa, pura? Mas bem é bem, né, meu filho? Por aparência, como é que é isso aí? Tipo, eu faço para poder fazer parte do clube. Eu faço... do clube, por exemplo, das pessoas que entram na sociedade, na sociedade. Mas bem é bem, meu filho. Ela. Se fez bem, tá bom. É. Oxe. E se a pessoa... Se aparecer, ela fez bem, bem é alguma coisa só, né? Contou de qualquer forma. Oxe, sem dúvida. Se fez bem por inconsciência, o senhor fala? É. Tomara que continue assim, né? É. Faça mais bem. Mas se for fez o bem pra ser bem visto, pra ser... Mas é bem... E outra, você não precisa depois, primeiro ela faz o bem. Aí se ela tem ego, aí depois você cuida do ego. É. São coisas diferentes, né? Falando assim... Mas melhor quem faz o bem sem saber o que está fazendo do que não faz nada. É. Bem é bem. Falando assim, seu Zé, eu vejo um padrão na nossa sociedade de olhar para as pessoas e julgar, ó, aquela lá só está fazendo bem, para ser bem vista, só está fazendo... Mas ninguém é juiz não, meu filho. Ah lá. Tá julgando tudo errado. Ah lá. E aí ele fala, o problema tá nele, mas tá na gente que tá apontando o dedo. Não tem que apontar nada, você tem que apontar pra você, assim. Se você apontar pra você, aí você vai achar um monte de coisa em vez de arrumar em você e não faz. E não faz, César. É. Não é. E pior é aquele que não quer ver, né? Vocês têm um negócio assim, que é espelho, né? Eita. Se você vai apontar pra alguém, para na frente do espelho, né, meu filho? É. E vê se você tá fazendo tudo certo. Sim. Tá certo. Agora, se a pessoa está na Terra, está encarnada, tem algum tipo de vício, seu Zé, que não permite ela ser uma pessoa saudável, o que o senhor diria para ela? E ela tem vontade de ser uma pessoa saudável, tem vontade de abandonar o vício, mas não consegue. Dizer que ela luta contra o vício, e se a vida acabar, nós cuida dela no astral, ué. O senhor tá falando só do vício? Isso. Merece tratamento, né? É. Se o vício marcar uma, você se livra daqui, vai chegar lá, vamos largar você com o vício lá? Não. Não. Vai ter, olha que o pessoal do astral, do campo espiritual, que vai cuidar do senhor, do seu vício. Então, quando você voltar, você volta sem vício. O vício não marca alma. Marca, hein? Então, tem que cuidar vivo e morto. Ou você se livra dele vivo, ou você tem que se livrar morto, né? Ou pode não se livrar vivo, não se livrar morto, volta vivo com vício, né? E aí uma hora atira. Eita. É tratamento, né? Para tratamento de certas coisas não tem tempo, né? Não tem tempo. Mas o remédio para um faz efeito rápido, ou demora um pouquinho mais. Demora. Um bocado mais, né? Entendi. E até mesmo pela aceitação da pessoa, né? É. Do remédio. Sim. Tem gente que não aceita de jeito nenhum. Pode ter. É? Sim. O senhor nunca encontrou um desses? Essa parte assim, da parte de medicina assim, não é, quando chega no astral, não é nós que faz, né? Ah, entendi. Não é o senhor que faz esse trabalho de medicina na hora que chega no astral? Eu conheço, mas não faço, não. Aí vai pro hospital, né? O senhor faz o quê, assim? Qual que é a atividade do Zé do Coco no astral? O que eu faço lá? É. Oxe, eu faço tanta coisa, meu filho. O senhor quer saber do quê? Se eu faço caridade, em que lugar que eu trabalho? Isso, o senhor vê lá uma pessoa lá no chão, lá o senhor vai pegar ela, levanta, fala, meu filho, não fique aqui. Oxe, sim. Faça uma oração. A atuação do baiano também é no campo do umbral também. É, também? Oxe, de resgate, vai lá ajudar, de recolher. É. De montar missão para trazer os filhos, né? Os peregrinos, é assim mesmo. Como é que montar uma missão para trazer? Oxe, você não tem que resgatar? Tem. Não vai todo mundo para o umbral quando morre? É. Ou purgatório? Depende. Tem que ir lá, você tem que fazer transporte das coisas, né? Você pode ajudar em um monte de coisa, em transporte, pode ajudar em orientação, né? Você pode ser um simples mensageiro, tem muita coisa para se fazer lá. Tem. Tem. E o campo mais específico de atuação do baiano seria o quê, assim? As almas, né? As almas. Oxe. Sim. Sim. Ajudar no campo das almas. No campo das almas. Então, assim que ele desencarna, é por lá que os senhores ficam, assim, direcionando e orientando. Fica alguns, outros fazem outras coisas também, né? Outras coisas. Tem atividade para todo mundo. Tem baiano que dá aula, tem baiano que faz um monte de coisa. Baiano tem um monte de utilidade, né? É. Qual que foi o trabalho mais difícil que o senhor fez? Aqui ou lá? Lá. A baiano, acho que é mais difícil ela estar viva aqui, viu? Lá é fácil. É fácil? Não tem dificuldade, não. Não tem dificuldade? Não. A dificuldade que você tem é quando, porque assim, como você está aqui na Terra e você desencarna, vai fazer um trabalho e você tem aceitação do trabalho, então ele não é um trabalho difícil. Não é. Tá entendendo? Não. Sim. Não é um trabalho, não é árduo, porque o baiano tem prazer de fazer, né? Então o senhor está dizendo... Se você é contente naquilo que você faz, não tem dificuldade, não. Ah, lá. Então o prazer de vida que eu tenho o prazer de morto também. Tá entendendo? Tô. Então você tem atividade e faz o que eu tenho que fazer lá e feliz, né? É. Até porque o baiano viu que a vida é bem melhor depois da morte. É mesmo? Poxa, a vida aqui na Terra é difícil, meu filho. É muito difícil. A vida era muito difícil aqui. Então quando você vê que ela continua depois em M.O., você é sempre pior também, né? Você começa a poder ver coisas que você não via, né? Sim. E o senhor vai ter que reencarnar? Reencarnar, meu filho, isso aí tá na mão de Deus, né? Não dá pra saber ainda. Poxa, não tem como baiano saber, baiano. Mas não tô passando por doutrinação pra encarnação, não. Né? O senhor vai continuar sendo baiano por quanto tempo? Até que nosso senhor não permite. Deixar você baiano sempre. Se tiver que voltar pra cá, vai baiano de novo. Não? Sim. E aí, quem passa de baiano pra um outro estágio, vai pra onde? Outro tipo de entidade? É. Quem passa pra baiano é baiano sempre, ué. Ah, não precisa virar nada. Virar? É, no sentido não, assim, não. Virar um... O que você muda naquilo que você desencarna é a sua atividade, né? Uhum. Eu tava falando de mensageiro, você pode ser um cuidador, pode ser um palestrante. É. Né? É. Você pode ser um doutrinador. Pode. Você pode fazer parte de missão pastoral para resgate de espírito perdido, que desencarna em acidente, essas coisas só. Né? E as outras atividades foram te dando, você aceita ou não. Ah. Agora, você mudar o que você é, vai não virar índio? Não tem, não. Ou então virar um falangeiro de Ogum, por exemplo. Virar um falangeiro de um orixá já é um status. Mas baiano já é falangeiro de orixá. Sim, mas assim, mais próximo do orixá, né? Igual algum Mejê ou algum Dihon. Os baianos não é orixá, não. Não é, né? Não. Sim, não é, mas assim, poderia ser trabalho, uma... Eu já trabalho na ordenância do orixá, já não falei pro senhor. Sim, sim. E qual é mesmo o orixá que o senhor... Xangô. Xangô? Todo Zé do Coco trabalha na luz de Xangô? Não. Então o senhor é um baiano justiceiro. E assim, não é do cangaço? Mas se eu for ver, não vai sair fora da minha linha, não, né? Entendi. O senhor gosta do negócio certo e justo. É. É, você trabalha para aquilo na sementinha do orixá que tem. Então você tem que prestar o serviço direitinho, não é? Tem. Mas eu percebi que até quem é de Oxóssi gosta da justiça. A justiça é para todo mundo, né? É. Justiça é para todo, quanto é orixá, né? Todo orixá. Como a saúde, né? Como a luta. Sim. Né? Porque cada orixá não rege uma força. Tá falando da justiça que é de Xangô. É. Né? A luta não é de Ogum? Sim. Todo mundo tem que lutar, meu filho. Todo mundo. Todo mundo tá em tudo. Só o campo de atuação que muda. Entendi. O Zé do Coco pode ter Zé do Coco na luz de Oxalá? Tem. Poxa, tem. Então fala pra mim, qual que é a diferença de atuação de um Zé do Coco na luz de Xangô? É o serviço que der pra ele. E um na linha de Oxalá? O serviço é a atuação. Você pode ter o Zé do Coco que faz o que eu faço, pode ter um que trabalha em um hospital, você pode ter outro. A manifestação da simplicidade não tem nada a ver com aquilo que eu faço no astral. Ah, tá entendendo? Sim. É isso. Mas o senhor acha, por uma exemplo... Uma falange, quando se forma no astral, não é pra fazer só aquilo. Não é? Não. Então todo mundo que quer Zé do Coco vai ter que carpinar só esse pedacinho aqui. Não. Não. Lá você se mistura aos outros baianos e vai fazendo cada um no seu campo de atuação, né? Sim. Mas então não tem diferença nenhuma, seu Zé? Outro que o nome, só a pessoa ser um Zé do Coco de Oxalá e outro de Oxóssi? Outro tem de Xangô? Zé do Coco de Oxalá e Zé do Coco de Oxóssi, tem o Zé do Coco. Entendi. O você senhor... tá ligado à ordenança de um orixá para trabalhar aqui. Isso. Então, se um Zé do Coco pode tá ligado falar à ordenança do orixá de Oxalá, ele vai fazer a mesma coisa que o senhor? Se eu tivesse ligado ao Oxóssi, eu não tinha que estar no meio do mato, não. Ah, entendi. Nossa. Isso são coisas diferentes, meu filho. Sim. Às vezes é bem sutil e a gente não consegue entender, né? Agora só usar a palavra da terra bonita aí, porque é sutil. Sutil. É, uma diferença sutil. É que às vezes o ser humano aqui fica preocupado com o campo e aonde ele fica, no campo astral que ele atua, mas não é. Você está numa comunidade, né? E não é diferente aqui na terra, numa comunidade todo mundo faz um monte de coisa. Um monte de coisa. E tá você certo. Pode estar ligado a A, ou a B, ou a C, ou a D, e tá fazendo a mesma coisa, com a mesma mão naquele negócio lá. Cada um faz um bocadinho e dá certo. Todo mundo sendo, de alguma forma, útil ao próximo. Sempre tem que ser. E a si mesmo. Útil ao próximo e útil ao astral e a si mesmo. A si mesmo. Né? Certo? Porque a gente, às vezes, esquece, seu Zé, de cuidar da gente mesmo, tanto que a gente cuida dos outros. O senhor aconselha o que nesse caso? Se você cuida muito dos outros e não cuida de você, alguém vai cuidar de você também. Ah. Só cuida muito dos outros quem tem alguém para cuidar do senhor. É. Tá entendendo? Sim. Os pais não foi bem. Sim, claro. Entendi. Porque senão você vai carregando um peso. Se você se doa muito e fica cansado e se deita, alguém vai lá dar um copo de água, dar carinho, sim. Foi o que eu gostei quando o senhor falou da droga, do vício. O senhor falou, faz o que você puder e a hora que você não aguentar mais, né, pega na sua mão. Poxa, então. E você faz agora. A pessoa tem um vício qualquer, né? Que não muda esse assunto. Exato. Aí ela tá aqui, então você cuida vivo, você morre. Aí você larga, não, você cuida morto, aí de novo. E você vai acompanhar até você chegar, você não pode desistir. Se você desistir, você não tá fazendo seu papel, né? É. Porque quando você fala do vício, você fala de descontrole, não é? É, ué. Vício qualquer não é um descontrole? É. Seja do cigarro, da bebida, das sim, drogas, uma dependência. Do seu valor, né? Sim. É uma dependência, ou... É. Então você tem que ajudar sempre. Se você pega aquele espírito ou aquela situação para resolver, você tem que ir até o fim com ela. Aonde ela for caindo, ela vai ser seguida para ser melhorada. Entendi. Uma hora resolve. Resolve. Tem que resolver, meu filho. Não. É evolução. É evolução. E não importa o tempo que ela for ficar lá embaixo. Não importa? Não, você tem que ajudar. Mas o senhor podia se ocupar com coisa melhor? Não tem coisa melhor, coisa pior. Tem Esse que fazer, né? E melhor do que você resgatar alguém? Não tem, né, Tem que fazer, porque no meu tempo não tinha essas coisas. Não tinha essas coisas tipo o quê? Tá falando de droga? É, hein? Não tinha. A droga era outra, a cachaça. E o senhor gostava? De quê? De da cachaça? É. Deixa eu dar uma boquinha. Já que o senhor falou, acabou. Toma um bocadinho aqui. Entendi. Então, assim, vocês não ficam... Como é que é o papel do guardião, do mentor, quando a pessoa encarna e falha na sua missão ou não consegue alcançar... A missão é dar amparo. Eu tenho que dar amparo. É do senhor. A missão do senhor é dar amparo. Não pode ajudar ninguém, dar amparo. O senhor nunca vai falhar, porque o senhor sempre vai dar amparo. Falhar? É. Não posso falhar, você... Não tem falha, tem missão que demora mais, só demora isso. Mais, só isso. Baiano pensa assim, tem coisa que demora mais, tem coisa que demora menos. Mas pra morto não tem tempo, então... Quem disser muito é pouco, é você que avalia aqui, né? Ah, que é o resultado. É. Nossa. E como é que vocês veem isso? Ah, fulano era assim e se curou, fulano era assado e se curou. É. É assim que funciona. Na fé, na fé. Na fé, no tratamento espiritual, na magnetização e um monte de coisa mais. Disciplina. Né? Disciplina, ensinamento, é. Né, tratamento com medicamento espiritual, assim vai. Tem muita coisa no astral, né, moço? Tem muita gente ajudando, né? Não é só um. O tanto que tem para ajudar, tem para atrapalhar e vice-versa, né? É. Porque às vezes também o cabra, o espírito aqui encarnado, ele cai no vício também, porque também é empurrado para isso daí, né? É. Tem também espírito que joga para baixo também, não é joga só quem ajuda. Oxe. Como é que se protege desse aí? Desses como é que protege? Aí. É. O senhor fala antes do vício? Como é que protege desses espíritos que joga pra baixo? Antes você tá pra baixo. Ah, é. Você tá pra baixo, aí já virou viciado. É. Como é que se protege antes de você virar? É. Poxa, tá sempre atento, sempre alerta, né? Você tem sempre que estar alerta às coisas ruins da vida também, né? Sim. Porque as coisas ruins da vida você chama aqui de tentação, não é, meu filho? Sim. Então se você tá predisposto a uma tentação ou sofrer, tem que resistir. Tem que resistir. Porque você tem um livre-arbítrio, eu não posso resistir por você. É. E você não pode resistir pelo baiano também. Não. E a força que o senhor vai ter vai ser baseada na minha fé e na enquanto eu estiver do lado da justiça. Isso, não. Ei. Coisa diferente. Ei. Você tem a sua fé e eu tenho que lhe ajudar. Ei. Se você perdeu a fé, tá, eu vou lhe ajudar de qualquer jeito. Vai ajudar. Porque eu acho que qualquer hora você vai despertar de novo para a sua fé. Isso é o mentor, né? Eita, sim. Tá entendendo? Tô. É diferente do que o senhor tá falando de guardião, que o senhor tava conversando com os guardiões. É. Aqui, a conversa é outra, mas aqui é outra. É, entendi. A metodologia, né, que vocês falam assim, é quem diferente. É letrado, é diferente. É. Né? Sim. Porque nós não é mais que ninguém, nem mais que eles. É a atividade é diferente, né? Sim. Nós estamos falando do astral superior. Sim. As coisas que os espíritos, os bons espíritos têm que fazer para ajudar os espíritos que se perdem, ou seja, por desencarne, da forma que for. Nós estamos no assunto do vício, né? É. Mas tem o assunto do acidente, tem o assunto de um monte de coisa, de maledicência, de um monte de coisa que acontece aí. Sim. Com os espíritos encarnados, sim, né? E o socorro tem que vir. Tá. E não me interessa a sua fé, me interessa que eu tenho que te resgatar. A fé depois na ver se onde é que está perdido no meio do socorro aí, o que acha? O senhor faz uma leitura diferente da situação, né? É, o senhor fala bonito, mas é isso aí mesmo. Eu concordo com o senhor, é isso aí. Entendi. Então, quando a pessoa quer sair... Eu ouvi falar certa vez, seu Zé, vê se o senhor concorda. Vê se o senhor concorda que pra gente se subtrair da influência dos maus espíritos, é preciso eliminar na gente aquilo que os atrai. É as suas escolhas, é o que nós conversamos. Isso. Né? Então a gente tem que começar a andar no caminho direito. Se policiar, né? Se policiar. Se policiar, porque você pode estar, eu acabei de dizer, um bocadinho de tempo atrás, você acha que... Foi. Você pode sofrer uma tentação, você tem que tentar resistir, né? É. E se farrapar, levanta logo. O senhor não falou? Falei. Tá agora, certo, então. Pra mim, resgate tem que ser o tempo todo, não me interessa aquilo que você acreditou não, tem que te resgatar. Entendi. E se você não acredita em nada, nós vamos dar um jeito de se acreditar em alguma coisa. Essa é a função no astral. Né? Essa é a função. Primeiro nós falamos da função aqui, que é os conselhos, as coisas, não é assim? É. Quando eu venho, que você me pergunta, que eu falo. Sim, sim. Agora... Nós estamos falando daquilo que nós faz tá. No mundo dos astral. Tá. Quando, seu Zé, a pessoa não programou uma encarnação e o senhor Ficou... Eu estou no programa Encarnação, filho. Não, sim, são os mentores mais lá elevados lá. Nem mentor elevado. Quem sabe brincar não é Deus, mas vamos lá. Mas vamos dizer assim, a pessoa tem uma programação para a vida sendo, dela. Está sendo preparada para encarnar. É. Daí ela veio encarnar com um programa para viver. Se ela não tem sucesso, não adquire o avanço necessário, os mentores delas que são culpados? Não. Ela tem um livre-arbítrio. Você vem com pré-programação, que você falou, né? É. É traçado um plano. É. Para o senhor seguir, mas o senhor tem que ter o livre-arbítrio para escolher se esse é o certo, né? Você tem que se achar. Tem que se achar. Tem. Então, se eu falhar na não minha... Não tem falha, moço. Você não pode perder ninguém nunca. Ué? Então, aqui você está achando que a pessoa tem que se recuperar nessa vida. É. Então, se você programa e a programação não saiu certo, sai na próxima. Não tem pressa não, meu filho. Correria para vocês aqui. Sai na outra. O importante do bom, mentor, que se propõe a um trabalho desse, é não desistir. Não desistir. Que é o mesmo que o encarnado tem que fazer com o seu semelhante. É não desistir. Então, se você... Tem alguém que tem vício com alguma coisa, não desista dele não. Tá bom. Se você ama essa pessoa, você tem que estar com o pé, dar um jeitinho, vai pra cá, vem pra lá. Pra que se não resolver, ajude ela a melhorar. Agora, desistir sempre é o mais fácil. É. Mas esse não é, não é o trabalho de um bom mentor, não. Tá certo. Agora, no terreiro de Umbanda, a gente tá começando a aproximar do fim, seu Zé? Tá bom, meu filho. E no terreiro de Umbanda, qual que é o papel do Zé do Coco junto ao seu médium? Poxa, dá equilíbrio, dá sustentação, né? É. Trazer boas mensagens, dizer aquilo que é certo e aquilo que se deve fazer e o que não deve. Essa é a função do Zé do Coco perto desse meu aparelho aqui. Tá certo. Da orientação, da sustentação, não é? Tá. Trazendo boas energias, né? Sim. E mostrando o caminho certo. Tá bom. E um espírito assim igual ao senhor, o senhor normalmente, os espíritos preferem... Um aparelho que vai ser pai de santo ou qualquer um é igual não, de bom? Não tem isso não, meu filho. É igual, tudo é igual de bom? Tudo igual. Você é importante para Deus, sendo pai de santo ou meio santo ou sem santo nenhum. É isso que nós estamos conversando até agora. É, ué. Que agora vamos voltar no que o senhor falou no começo. Um santo, meio santo, médio, sem médio. Para Deus todo mundo é importante. Então para o baiano é importante o meu aparelho. Se ele der pai de santo, se não fosse pai de santo, é importante. E se ele nem soubesse que o baiano existisse, o baiano cuidasse dele, o baiano ia cuidar com o mesmo carinho. Entendi. Então, certo? É só, nós estamos falando de carinho, de amor e de caridade. De igual para todo mundo. Poxa, independente do status. Status, meu filho. É. O baiano nem sabe o que é isso. Uma coisa que a falando dos baianos, dos preto velho tem de bom e do índio, por isso que acaba ficando no comércio, porque não sabe o que é essas coisas. Né? Ah lá. Não teve contato com essas coisas na terra. Não teve. E status de quê? É. Onde é que índio teve status? Da onde? E preto velho? E baiano teve status? E eu tive status de quê, meu filho? É. O status ali era o sol cascando e o chão de terra batido. Não tem status. Não tem status. Status, não, poxa. Então você nem sabe o que é isso. Não. Você não teve nem contato com esse tipo de coisa. São as coisas do mundo atual. É. Condicionamento moderno. Moderno, é de agora. É. É um condicionamento nosso. Tinha na época também, mas que o bairro não tinha mesmo. É mesmo? Tinha condição para nada. Não sabia o que é isso aí. Entendi. O status lá é o sol. É o sol. Quente. Tá certo, então. Fala pra mim, o que que o senhor gosta? Mas eu me senti um rei quando tomava uma água de coca gelada. É isso que o senhor quer saber. É mesmo, né? Poxa, é bom demais. A natureza bem a sentida. A natureza te serve, meu filho. Não faltava comida, não tinha correria. É. Né? Só quando era pra correr dos macacos, aí nós corríamos. Olha. É, pela polícia que você chama. É. Que é correria de nada, não. Tá. O mar te oferece peixe. Você está perto do mar, quando você está longe do mar, você tem água doce que oferece peixe. É. Sempre tinha um cabritinho lá para nós assar. Ei. Poxa, não tem essas coisas não, meu filho. Não tem, seu Zé. Não. Ó, a natureza, Deus não deixa o pássaro nem você sem alimento. Não deixa. Então essa coisa do status que o senhor tanto impõe que é da coisa do moderno, o baiano nem sabe o que é isso. Condicionamento da cultura. O baiano só não vivenciou quando estava aqui. Entendi. Por isso que você cuida disso desprendido. Ah, oi. Tá entendendo? Sim. Então você pode ofertar amor e carinho, porque você pode dizer pro desencarnado que estiver sofrendo pro encarnado, que você pode ser feliz sem um monte de coisa, só tendo Deus. Olha lá. Certo? Claro, claro. E a gente que é da Umbanda, a gente sabe, né, que é um espírito do que manifesta na Umbanda de um baiano, nunca vai se importar de incorporar num pai de santo só porque ele é pai de santo. Mas eu pergunto mais pessoas que às vezes chegam e não entendem nada disso. É para os outros que não sabem. É. Isso. Não, o baiano não se importa. Não se importa. O baiano gosta do cavalo que tem. Se fosse ele que ele atingiu, assim, que vocês falam, o objetivo dele para poder estudar a missão, porque é um, um pai de santo aí. É. Mas se ele não fosse baiano, gosta do mesmo jeito. Tem respeito ao baiano, né? É. O baiano gosta. Mas o baiano, quando tem que puxar a orelha dele, puxa também. Puxa também. Oxe. Não tem... Não tem nada. Baiano, não tem nada, como o baiano nunca teve nada. É. O baiano tem palavra. Tem palavra, isso aí? Oxe. Homem tem que ter palavra, né, meu filho? Tá. O que que a pessoa que tem o Zé do Coco ou um baiano pode fazer pra se aproximar mais dele e ajudar, assim... Pra se aproximar do baiano é só abrir os braços, né? É. Se você abrir os braços, se for um médio, é masculino, afinal, você vai ganhar um abraço, vai ganhar um cheiro. É. É isso que eu tenho pra dizer. É coração... E o que eu quero dizer com o braço aberto é coração aberto. Coração aberto. E simples, né? Não precisa... O baiano não precisa botar coisa, não. Agora, para ajudar na incorporação do baiano, o que, que a pessoa tem que fazer? Para qualquer corporação tem que estar... Tem que estar para se incorporar, só. Tem que estar ali presente. Tem que estar sem medo, sem receio, né? É. Tem que estar com fé e tem que querer. Tem que querer? Tem que querer. No médico querer, incorpora. Porque a sintonia se ajusta e o baiano pega. Oh. Entendi. É a querência, é o querer bem, né? Tá certo, mas... O baiano sempre gosta do seu cavalo, viu? É mesmo. Poxa, demais. Puxa a orelha, briga. Mas o baiano gosta. O baiano tá aqui pra cuidar, né? Sim, é, ué. E puxar a orelha e brigar não é fazer mal. Não, o baiano é só orientar. É orientar isso daí, não é? Então tá. Você quando erra precisa de alguém pra lhe dar um abraço e dizer que não tá tudo perdido não, meu filho. Eita. Você faz isso pelos outros, faz pelo seu cavalo também. Baiano, qualquer baiano faz. Faz. Tá certo. Então vamos lá. Quais são as três coisas assim que o senhor mais gosta de ver no médium do senhor? O baiano gosta de ver? É. O baiano só gosta de simplicidade. Simplicidade. Só, tá bom. E não pode também ficar triste, né? O baiano gosta de felicidade. Se ele estiver triste, o baiano alegra ele. Tá certo. Vamos ver o que está deixando triste, o baiano vai com vai alegre. Né? Mas só a simplicidade tá bom. Que o senhor mais gosta. É o baiano, que o senhor... baiano gosta, é a simplicidade. Tá certo. Né? É a pessoa estar disposta a, ser, a se entregar para a espiritualidade e buscar a humildade, né? Eita. Para o baiano tá bom. Tá tudo bom. Tá bom. E o que é que o senhor não gosta no médium? O baiano só não gosta quando o médium começa a achar que sabe demais. Eita. Né? Ou começa a desfazer do semelhante. Nossa. Né? Porque o bom aparelho, seja ele o pai de santo que o senhor falou, ou sem pai de santo, você tem que respeitar o seu irmão que está de branco, que nem o senhor aqui, né? É. Porque se ele está de branco, ele merece respeito também, né? É. Nós estamos todo mundo com a mesma coisa. E às vezes o pai não fica triste com isso. Às vezes não tem esse respeito. Às vezes não tem. Às vezes não. Mas pode acontecer. Como acontece, né? Acontece. E às vezes para resolver um problema não é muito fácil, né? Para você resolver um tipo de problema desse, basta você aceitar a sua orientação do seu mentor, né? Ah. Porque se você estiver dentro de uma casa espiritual, de um bando que nós estamos falando, né? Sim. Se você estiver agindo errado e você, eu tenho certeza, falando da linha do baiano, ele vai lhe orientar para você agir diferente. Ele não vai botar mais fogo no negócio, não. Tá bom, então. Ei. Né? Sim. Então, baiano, para cuidar de quem gosta, é mansinho. E para brigar por quem ama, é um leão. Entendeu, meu filho? Entendi, sim, senhor. Então a gente tem que defender quem a gente ama. E tem que cuidar de quem acredita em nós. Certo? Tá certo. Então se você pode errar, pode, mas você pode ser melhor assim, dá tempo. Dá tempo? Oxe, você não merece só pedra não, ninguém merece só pedra, né? Não. Porque você tá aqui para melhorar, você precisa ter orientação. É. Então se você tá com um pensamento errado ou faz uma coisa errada, tem que ter orientação. E você pode fazer certo depois. Tá e certo. Se redimir, redenção, ela existe, né? É. Você pode não apagar o que você fez que não seja tão bom, mas você pode ter a redenção. Não interessa o que você faça. É mudar o pensamento, a emoção e agir diferente. E a atitude. É, então. E tudo. O senhor falou as três coisas, é. Né? Tirando a simplicidade, que é o que você precisa fazer. É. Coração, atitude. Qual a outra que o senhor falou? Mudar o pensamento, a emoção e o agir. A cabeça, atitude. Coração. É. Né? E o fazer. E fazer. É. Cabeça, coração e fazer. Chegamos lá, nós entendemos, né? Graças a Deus. Seu Zé, passa uma última mensagem para quem está assistindo, gosta da entidade do baiano e tem um carinho especial e está querendo crescer na vida e quer escutar o baiano uma mensagem. Se você quer crescer na vida da terra ou na vida espiritual, faça isso sem passar por cima do seu semelhante. Consiga isso pelas suas próprias pernas e não esqueça que Deus nunca esquece de você e que Deus te ama. É só isso que o Baiano tem para falar. Isso, seu Zé. Tá bom? Muito grato por me receber aqui, viu, seu Zé? É um prazer. O senhor é inteligente, viu? O senhor é esperto. Bem que os guardiões falando aqui, ligeiro. Não, seu Zé, eu fico muito feliz, viu? E Deus abençoe suas entidades, abençoe sua coroa, viu? E pelos caminhos que o senhor andar, que nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora das Candeias deixe os caminhos livres, abertos e impedidos. Que assim seja, seu Zé. E que Nossa Senhora da Boa Viagem lhe dê uma boa viagem para hoje e todo sempre. Ô, seu Zé, muito obrigado, viu? Nossa, muito obrigado por abrir a casa do senhor também aqui. Permitir que eu fale também com as outras entidades, viu? É um trabalho muito importante. Mas espero que o senhor volte, né? Porque coisa boa, a gente fala que o baiano sente saudade, né? Vai ter saudade danada das coisas. E como o baiano tá percebendo assim que o seu trabalho é bom, o senhor volta. Volto. E o senhor vai ser recebido com um abraço, com um carinho, que tem muito para nós falar ainda. Graças a Deus. Não sei se o baiano vai poder ofertar mais conhecimento, mas tem um monte de baiano aqui que tem para falar. Não, né? Tem outros espíritos também que tem para falar. Né? Sim. Se começa pela dureza do guardião, que precisa ser duro mesmo. Precisa. Mas agora que as cortinas de Deus estejam abertas para receber todo esse carinho e dar carinho para quem estiver por aí, primeiramente para o senhor que está aqui. Graças a Deus. Tá bom? Nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe. Muito obrigado, seu Zé. Ei, seu Zé. A melhor vida é aquela vivida, né, seu Zé? A melhor vida é aquela que você é feliz, né? Essa é a melhor vida que tem. Meu com Deus simplicidade, Deus. Com amor e com fé, né? Com fé. Você não tem que ter medo de errar. Você não pode ter medo de aprender. Eita. Graças a Deus, então, é. Quem erra também aprende, né? Aprende. Não pode ter medo de... Você não pode ter medo de errar. Pode... O problema é você ter medo de não aprender. Se você erra e aprende, você não vai cair no mesmo buraco. É. Não é assim? Tá certo. Então tá. Ô, seu Zé. Bom, eu também agradeço a todo mundo aí, né? Que esteve por aqui para ajudar nesse trabalho formoso aí, né? Muito agradeço, mãe. Muito satisfeito. E que seja para você e para os irmãos que não estão aqui também, né? Tá bom, então? Então agora o baiano vai embora. Agradeço. Oxe! Vai ter muita presença ainda, meu filho. É só não parar, né? Voltou completamente, novamente. Sim. Mais um trabalho. Como o senhor está se sentindo agora? Muito bem. Muito bem? Missão cumprida. Eles deixam